Vem de Glock na cintura, traficando a noite inteira. O menor de Espírito Santo, ele não tão de brincadeira. Vem de Glock na cintura, traficando a noite inteira. O menor de Espírito Santo, ele não tão de brincadeira. É o Brenin. DJ Brenin que sarra nela com fuzil na bandoleira. O Ciclope sarra nela com fuzil na bandoleira. O menor do corre sarra nela com fuzil na bandoleira. Cabelo de faz sedinha, bigode fininha. Pode ficar porque nós é imã de buceta. Menor de Vitória sarra nela com fuzil na bandoleira. DJ Brenin que sarra nela com fuzil na bandoleira. De Lagoas trajado a grefe de bandido. Brenin de água com a mufadela joga na cara. Novinha gosta mesmo é de correr perigo. Eu te isso lá na base tu fica armada. Se nada é esplanada então é doce de lubrifica a bucetinha que eu vou machucar. Toma na buzeta, abre um sorriso. Pede pra botar fundo que ela não aguenta lá. Toma, abre um sorriso. Pede pra botar fundo que ela não aguenta. Vambora, amor. Vem de Glock na cintura, traficando a noite inteira. O menor de Espírito Santo, ele não tão de brincadeira. De Glock na cintura, traficando a noite inteira. O menor de Espírito Santo, ele não tão de brincadeira. É o Brenin. DJ Brenin que sarra nela com fuzil na bandoleira. O Ciclope sarra nela com fuzil na bandoleira. O menor do corre sarra nela com fuzil na bandoleira. Cabelete faz sedinha, bigode fininha. Pode ficar porque nós é imã de buceta. Menor de Vitória sarra nela com fuzil na bandoleira. DJ Brenin que sarra nela com fuzil na bandoleira. De Lagoas trajado a grefe de bandido. Brenin de água com a mufadela joga na cara. Novinha gosta mesmo é de correr perigo. Eu te isso lá na base tu fica armada. Se nada é esplanada então é doce de lubrifica a bucetinha que eu vou machucar. Toma na buzeta, abre um sorriso. Pede pra botar fundo que ela não aguenta lá. Toma, abre um sorriso. Pede pra botar fundo que ela não aguenta. Vambora, amor.